Porque tanto sofrer se eu não mereço por teus caminhos andei sempre louvando teu nome, mas não consigo entender. Este mal me consome, meu Deus, por quê? Meu Deus, por quê? Tanto sofrer, tanto se sofrer. Só preguei amor e bondade, meu Deus. Jesus.